Porque Deus, Ele faz. Ele ainda está fazendo. O nosso Deus ainda não mudou. Ele ainda faz milagre. E Ele pode também fazer na tua vida. Só basta você crer em nome de Jesus. Saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu vou dar a oportunidade para minha esposa louvar o cântico. E posteriormente eu gostaria que vocês ficassem ligados, porque eu vou compartilhar com vocês as maravilhas que Deus, esse Deus que a gente serve vivo, fez nas nossas vidas, fez na minha vida. É uma experiência de transformação de vida, de libertação e de cura. Amém? Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Amém? Bom, irmãos, é de muita alegria, de muita satisfação podermos estar aqui junto com vocês. E para darmos início, né, em obediência ao Senhor, eu gostaria de começar dando uma linda salva de palmas ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Obedecer. Hoje vocês vão saber o grande significado dessa palavra, né? Como é bom obedecer, o que realmente acontece quando cada um de nós obedecemos, né? Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Amém? Vai balançar, vai sacudir, vai ter poder pra caber nos pés. Senhor, igreja, verdadeiramente, que a igreja esteja atenta, porque um grande terremoto vai acontecer neste lugar. E não vai acontecer tão somente porque eu e o meu esposo estaremos aqui, não. Vai acontecer se você der lugar. Vai acontecer se você obedecer. Vai acontecer se você verdadeiramente quiser escutar o que o Senhor tem para dizer esta noite. Amém? Eu agradeço o convite do pastor Pedro e o carinho com que os irmãos nos receberam essa noite. Amém? Muito obrigado. Eu gostaria de começar... Bom, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Gilberto Legei, eu tenho 43 anos. E conforme eu falei antes, eu vou compartilhar com vocês das maravilhas que Deus fez na minha vida. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 24 e 25. A palavra de Deus nos diz: anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Amém? E é exatamente isso que viemos fazer aqui essa noite. Eu vou anunciar para os irmãos as maravilhas e a glória de Deus, tudo para a honra e glória do Senhor. Bem, irmãos, conforme eu falei para vocês, eu tenho 43 anos e tive uma infância e uma adolescência toda vivida na zona sul do Rio de Janeiro. Eu era tipo um playboy da zona sul. Veio de uma família de classe média alta. Estudei em bons colégios, Colégio Santo Agostinho, no Leblon, não sei se alguém conhece, um colégio de padre. Concluí o segundo grau e fiz uma faculdade de letras na Universidade de Santa Úrsula, que fica ali em Laranjeiras, do lado do Palácio Guanabara. Fiz a cadeira de português e inglês. Concluí minha faculdade. Fiz uma academia de artes marciais, onde fui até a faixa preta de jiu-jitsu. E tudo mais o que o mundo oferecia para um playboy de Zona Sul. Na época, eu nunca tinha ouvido falar de Deus, mesmo porque eu venho de uma família que era toda voltada ao espiritismo. Meu pai servia aos espíritos, e eu, desde pequenininho, eu frequentava centro espírita, vendo aquelas entidades demoníacas. E conforme eu fui crescendo, eu achava que Deus era eu, porque eu vinha de uma família rica, tinha poder, boas roupas, morava na Zona Sul, viajava, tinha muitas mulheres. E aí foi indo, eu fui crescendo. Aos 18 anos, o meu avô materno faleceu. E ele era dono de uma construtora, e eu herdei essa construtora devido à morte dele, e fiquei com essa construtora até os 26 anos. Aos 21 anos, eu entrei no mundo das drogas. Normalmente as pessoas enveredam para esse caminho e entram pelo álcool ou pela maconha. E eu iniciei a minha trajetória na vida das drogas pela cocaína. Até nisso, fui uma pessoa diferente. Eu gostaria de saber quem é jovem aqui, levanta a mão. Quem se considera jovem? Amém? Fique ligado, porque Deus vai falar profundamente no seu coração. E fique atento para que você não venha a trilhar um caminho que eu trilhei, que é muito doloroso. E graças ao Deus vivo, Ele me deu livramento, mas pode ser que outras pessoas venham a não tê-lo. Amém? Então, como eu estava falando, eu enveredei pelo caminho da cocaína. Aí, a partir daquele momento, tudo para mim, na vida, era cocaína. Tudo eu deixava de lado. A cocaína me levou à prostituição, à ganância de dinheiro, de poder. Eu trocava de carro todo ano, tinha carros importados, roupas de grife, joias, viajava, tinha muitas mulheres. E conforme eu falei para vocês, a droga leva à prostituição. Para vocês terem uma ideia, todas as drogas que existem, eu conheço. Eu só não tive a oportunidade de conhecer a heroína, porque na época, mesmo com o padrão que eu tinha, Eu não tinha condição, porque uma grama de heroína custava 100 dólares. Então hoje, servindo a um Deus, eu vejo que é uma coisa muito suja, muito baixa. Porque você usa determinadas coisas e fica num estado que só você venda como se você gravasse um filme. Eu usei álcool, maconha, haxixe. Para quem não sabe, haxixe é a seiva da maconha. Chá de cogumelo. Esse chá de cogumelo é um cogumelo que nasce quando o boi defeca, ele nasce, chove e ali dentro nasce um cogumelo. Agora vocês imaginam a pessoa pegar aquilo para bater ou com leite condensado ou fazer um chá para poder se entorpecer. Então você vê como naquela época o diabo já me usava. Porque uma pessoa não está em sua sã consciência para fazer um troço desse. E várias outras drogas. E com as drogas, certamente, irmãos, vem a prostituição, como eu já falei. E você, querendo ou não, você vai entrar na vida do crime. Eu era um empresário, bem sucedido, e a droga torna você uma pessoa irresponsável, um vagabundo. Então eu tinha reuniões, eu tinha que dar satisfações para meus empregados, que eu cheguei a ter 80 funcionários, eu tinha que dar satisfação para os meus fornecedores e para os meus clientes. Só que eu passava 3 dias e 4 noites pernoitados, às vezes acompanhado, às vezes não. E por uma misericórdia de Deus na minha vida, nas 3 vezes que eu tive overdose, eu tive 3 overdoses, eu estava acompanhado, senão eu não estaria aqui falando com vocês. Eu teria morrido. Então, por essa irresponsabilidade, o meu padrão de vida foi caindo. Os negócios foram caindo. Eu já não acompanhava mais aquilo de perto. Porque você, quando tem um negócio, você tem que acompanhar de perto. Porque aquilo é teu. Então você tem que acompanhar aquilo de perto. Eu já não acompanhava mais aquilo de perto. Eu não tinha mais nem saúde e nem disposição para poder trabalhar. As coisas foram caindo, caindo, caindo. E para um homem que não tem Deus no seu coração, quando ele está no mundo, uma das piores coisas que tem é quando ele perde seu poder aquisitivo, que ele cai. Isso é um golpe muito duro para um homem. E isso aconteceu comigo. E eu não queria aceitar. Então, devido às más companhias, disseram para mim: você é um cara que tem nome, você tem uma empresa, tem uma boa estampa, por que você não faz umas paradinhas para ganhar dinheiro? Eu digo: que paradinhas? E ele então falou: olha, tem um determinado cara que rouba uns carros e eu tenho um conhecimento no Detran. E aí você compra os carros e revende numa concessionária. Eu disse: mas será que isso vai dar certo? Dá, fulano faz, ciclano faz, beltrano faz. Então tá legal. Eu, para experimentar, falei: traz um carro para mim. E comprei um carro roubado, documentado. Conforme ele falou, entrei numa concessionária. Queria saber quanto vale esse carro. A pessoa veio, avaliou o carro, eu vendi. Achei aquilo ótimo, maravilhoso. É bem mais fácil ganhar dinheiro assim do que trabalhando numa construtora. Isso já é o diabo, as facilidades que o diabo dá para as nossas vidas. E aí, fiz com um carro, com dois, com três, com quatro. Aquilo era maravilhoso, porque você comprava um carro, encomendava pelo telefone, vendia, pegava o dinheiro. Num determinado dia, eu encomendei 5 carros de uma vez. E a pessoa foi e me entregou os carros, marcou um encontro comigo. E para os irmãos terem uma ideia, como se fosse hoje, um valor de mais ou menos 25 mil reais. Eu fui encontrar com ele, com aquela quantia em dinheiro, e percebi que tinha alguma coisa errada. Nos encontros anteriores, ele sempre estava com o carro ali, aproximadamente, e naquele dia eu não reparei os 5 carros. Só reparei que tinha alguma coisa errada. Esse rapaz estava armado e eu senti claramente que ele ia me matar para pegar o meu dinheiro e não me dar carro nenhum. Nós entramos num conflito e eu, em legítima defesa, pratiquei um crime. Por isso eu estou aqui hoje. Então, eu fui preso, respondi por esse crime, fui condenado a 23 anos por um homicídio triplamente qualificado. A promotora alegou que eu, em hipótese nenhuma, poderia ter feito aquilo, porque eu era um professor de jiu-jitsu, tinha uma carteira registrada na Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro, e teria por obrigação não praticar o que eu pratiquei. Não vamos discutir teses jurídicas aqui, mas foi a alegação dela. Eu perdi por 4-3. E fui condenado, cumpri pena. Fui para diversos presídios e penitenciárias. Estive no complexo da Frei Caneca, presídio Hélio Gomes, penitenciário Lemos Brito, Água Santa. Passei 8 anos no regime fechado. Foi uma experiência não muito boa, mas foi uma experiência onde eu aprendi muita coisa. Lá dentro eu já comecei a ouvir a palavra do Senhor, mas aquilo não estava sendo brotado no meu coração. Deus tem um plano para a nossa vida, mas é tudo segundo a vontade dEle e no tempo dEle. A palavra dEle fala isso em Eclesiastes. Eu fiquei 8 anos no regime fechado, depois você ganha um benefício da lei que faz você ir para o regime semiaberto. Aí eu vim para o complexo penitenciário de Bangu. Lá eu adquiri o direito de sair de manhã para visitar a minha família e voltar à noite para dormir. Só que nessa época eu já não tinha nem mais família, porque como eu falei com vocês que era uma família de classe média, eu ter ido parar dentro no cárcere foi uma vergonha para eles, e eles viraram as costas para mim. Então eu cumpri a minha pena praticamente sozinho. Entrei lá uma pessoa muito revoltada, achava que todos os guardas que tomavam conta de presídio eram culpados por eu estar ali, alguns companheiros, e me envolvia seguidamente em rebeliões, em motins, e pela misericórdia de Deus, eu estou vivo e estou aqui contando esse testemunho para vocês. Em 98, eu obtive um outro benefício que a lei nos dá, que é quando você comprova um emprego, você então passa a trabalhar. Você sai de manhã, vai trabalhar e retorna à noite para dormir. E no fim de semana você visita a sua família. Eu trabalhei 1 ano como gerente de uma confecção, depois houve um problema lá, eu saí e então passei, botei uns anúncios no jornal e passei na aula particular de inglês. A minha esposa Verônica trabalhava num escritório de advocacia e era digitadora. O computador deu uma pane e as pessoas que trabalham com computador aqui sabem que normalmente as mensagens que eles dão são em inglês. E ela não sabia nada de inglês, então ela pegou o jornal e foi procurar uma pessoa para poder ajudar ela a consertar o computador. E ela resolveu passar um trote para mim. E eu estava no meio de uma aula. E eu até falei coisas para ela. Olha, a senhora está pensando que eu gastei dinheiro, paguei um anúncio, estou dando aula, a senhora está passando trote para mim. Aí eu me apaixonei pela sua voz. Não, mas eu não quero saber disso, desliguei. E movido pela curiosidade, eu resolvi marcar um encontro com ela. Ela queria sempre marcar esse encontro comigo à noite. E eu disse, à noite eu não posso. E falei isso 1 dia, 2, 3. Aí ela falou para mim, você não pode por quê? Você é casado, né? Eu digo, não, não, casado eu não sou, não. Porque eu não podia falar para ela que eu ia. À noite eu estava preso. Eu achava que eu ia perder ela. E ela falou assim, você não pode por quê? Você é casado? Eu digo, não, não sou casado. E eu sentia também, do outro lado, que ela me escondia alguma coisa. E aí, espreme daqui, espreme dali, eu falei para ela, você me esconde alguma coisa, o que, que é? Ela disse para mim, você tem preconceito? Eu falei, poxa, eu tenho uma vida que eu não posso ter preconceito. Por quê? Ela falou, porque eu tenho um problema. Aí eu falei para ela, você mora onde? Ela falou assim, eu moro em Bangu. Eu falei, é pertinho, eu também moro aí. Você mora onde? Eu falei, eu moro ali no Catiri. Catiri? Aonde? Bom, Catiri, ou você mora na favela, ou do outro lado é o presídio. Eu falei, é aí que eu moro, eu sou preso. Eu tomei assim uma coragem e falei assim, sou preso, eu saio de manhã para trabalhar e volto para dormir. Por isso que eu não posso te encontrar, eu não sou casado não. Ela, pum, mentiroso, desligou na minha cara. Eu estava falando a verdade. Aí em seguida ela me ligou. Me escuta só, você acha que eu vou acreditar em você? Você está falando comigo no telefone. As pessoas não têm noção de que o preso sai para trabalhar, para visitar a família e volta à noite. Muitos poucos conhecem isso. E assim foi. Então nós marcamos encontro. E o que ela estava escondendo de mim, ela disse assim, eu sou deficiente. Eu falei, qual o problema? Eu quero te conhecer. E para a honra e glória do Senhor, foi através dessa mulher que está aí, que vocês estão vendo, que foi semeada a palavra do Senhor no meu coração. Nas minhas saídas, ela me levava para o culto. Então eu ia para o culto de manhã, no domingo, e não gostava muito do culto, não. Achava horrível aquilo. Ficava olhando para o relógio. Ela, o que você está olhando? Eu falei, para o relógio. Quanto tempo vai demorar isso? Todo mundo cantando, depois tem a palavra. Eu quero ir embora. Eu quero beber. Ela, tão calma. Ela teve uma sabedoria, irmãos, tremenda. Porque ela, aquele ditado, ela me dava corda. Mas ela só queria que eu fosse ao lado dela, acompanhasse ela. Então nós íamos de manhã, eu torcia, ficava naquela torcida para acabar o culto, para poder beber minhas cervejas. Falava para ela, você tem dinheiro aí? Ela tem, depois vamos acabar o culto. Acabava o culto, eu ia beber minhas cervejas, chegava na casa dela, almoçava, dormia, à noite voltava para o culto. Vamos para o culto. Aí ia para o culto, quando dava o meu horário eu saía. Normalmente eu saía no meio do culto porque eu tinha um horário para me apresentar lá, porque senão eu ficava de castigo. E assim foi feito. A palavra foi sendo brotada no meu coração, sendo brotada, mas não tinha havido uma conversão ainda. Até que, de tanto dar murro em ponta de faca, é um ditado que a gente normalmente usa, eu resolvi que aquela vida, eu não era feliz. Se os irmãos repararem, eu falo isso muito para ela, você passa assim em bares, em rodas de pagode, se vocês observarem bem, vocês não olham e reparam felicidade ali. As pessoas estão ali pulando, cantando, mas se você olhar para o olho das pessoas, não tem um pingo de felicidade ali. As pessoas não são felizes. E eu falo isso porque eu vivi essa experiência. Eu não era feliz. E eu cansei da vida que eu estava levando. Eu tinha uma estrutura que caiu por terra. Eu fui parar no fundo de um poço, onde um homem parar atrás das grades e perder tudo que ele tinha, é o fundo de um poço. E eu cansei do que eu tinha passado. E resolvi passar a ouvir mais o que ela tinha para falar. Até que nós resolvemos nos casar. Ela então me apresentou, eu fui diante do pastor, na época a gente era da Nova Vida, Igreja Pentecostal da Nova Vida, pastor Antônio. E ele falou assim para mim, você quer casar, rapaz? Ela tinha passado a minha situação para ele. Ele falou assim, olha, para você casar eu vou te fazer três exigências. Eu falei, pode falar. Primeira, aceitar Jesus. Eu falei, eu aceito. A segunda, se batizar. Eu falei, é problemático. Por quê? Você não tem desejo? Não, eu tenho desejo, mas para me batizar tem que ser um dia especial, eu tenho que ter autorização para sair. Ele falou, não, isso tudo a igreja faz. E realmente eu fui batizado num dia especial, deu uma saída para mim, né? O presídio permitiu que eu saísse, fui me batizar e retornei. E a terceira é arrumar um emprego. Tá bom, falta arrumar um emprego, que é difícil. Para as pessoas hoje em dia no mundo, já são umas pessoas ditas como normais, é difícil. Imagina um ex-presidiário. Mas eu dou aula, eu falei para ele, eu dou aula particular de inglês, isso não é emprego, eu quero que você arrume um emprego. Voltei triste para lá para dentro e fiquei pensando no que eu ia fazer. Lá dentro, a pior coisa que tem é a ociosidade, ou seja, você não tem o que fazer, o tempo não passa, você fica contando as horas e os minutos e aquilo não passa. Eu não sei se algum irmão aqui teve alguma experiência em fazer evangelismo em cárcere. É uma coisa assim incrível, sensacional. Mas para quem está lá dentro, cara ou está na droga, porque lá dentro tem boca de fumo, alambique de cachaça, fabricação de cachaça, ou o cara está soltando pipa, está jogando bola, quer dizer, é uma vida que ela não tem assim muita motivação nenhuma. Primeiro porque o cara está preso, não tem muita coisa para ele fazer, a não ser que o cara arrume uma ocupação, que foi depois que a minha vida começou, a minha mente começou a acertar, eu comecei a fazer lá dentro, que foi trabalhar. Então eu trabalhei em todas as sessões, sessão do departamento social, classificação, trabalhei na segurança. Chegou um determinado momento, que foram muitos anos, eu fiquei 12 anos preso. Eu não queria mais trabalhar, até isso também já ficou monótono. E por incrível que pareça, eu quando estive aqui no Plácido, que foi o último presídio que eu tive, de lá eu ganhei minha liberdade, eu deparei com um diretor chamado Paulo Roberto Rocha. Ele foi assassinado na Avenida Brasil, um daqueles diretores que foram assassinados na Avenida Brasil. E eu olhei para ele, ele falou, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, eu também estou conhecendo o senhor. Da onde? Não sei. Eu fiquei pensando. Eu já não tinha muito neurônio para pensar de tanta droga que eu tinha usado, que forçando assim para lembrar. Aí eu falei, eu dei aula para o cara. Quando eu estava solto, dando aula de jiu-jitsu, eu dei aula de arte marcial para o cara, defesa pessoal, para ele fazer prova para o DESIP. E vim encontrar com ele como diretor e eu como interno. Aí conversamos, ele falou, você pode trabalhar aqui no que você quiser. Eu falei, eu não quero mais trabalhar, estou enjoado de trabalhar. Trabalhei na social, segurança, classificação, fiz tudo. Não quero mais trabalhar. Aí fui lá, né, para meu alojamento, numa caminha, prateleiras, assim. Fiquei pensando. Aí voltei lá no gabinete falar com ele de novo. Escuta aqui, olha só. A gente já sai na rua, vai e volta. Isso prova que eu não quero fugir. E outras pessoas não querem fugir. A gente bate na porta para voltar. Tá, e aí? Aqui fora, não sei se alguém já teve no complexo prisional de Bangu, né? Tem uma cancela e tem uma rua para dar acesso em todos os presídios, né? Até Bangu 9. E aquilo ali era muito maltratado, era mato alto, os presídios com uma aparência ruim. O senhor conhece, pastor? Então eu dei a ideia a ele que a gente fizesse um grupo. Eu queria ser monitor, não queria trabalhar, queria tomar conta. Então o senhor me bota para tomar conta, arruma os presos e a gente vai então varrer rua, capinar. Aí ele olhou para mim, você é maluco? Eu falei, não sei por que eu estou sendo maluco. Eu estava tendo a certeza de que eu não estava com uma ideia ruim. Eu só não queria trabalhar mais dentro do presídio. Queria trabalhar fora. Ele levou essa ideia para várias execuções penais e a promotora na época achou uma coisa sensacional. Porque a gente já saía. Várias pessoas tinham esse benefício. Aí ele falou, então tá, falei com a promotora, está tudo certo, escolhe 50 pessoas para trabalhar. Eu não. Eu vou ficar na bola no presídio, escolher 50 pessoas para trabalhar. E os caras que não vão trabalhar? Eu vou ficar mal, escolhe você. Eu sou monitor, você escolhe 49 pessoas. E assim foi feito. A gente passou a sair. Saía 9 horas da manhã, tinha o confere da cadeia, a gente tomava café e saía. Um short, cabeça do lado na cabeça, com foice, inchada, vassoura. E saía aquela equipe para trabalhar. Nisso, vejam bem como Deus já tinha um plano na minha vida. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês. Quando Deus tem um plano na vida de vocês, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir, pode ter certeza disso. Então Ele já tinha um plano na minha vida. Saímos para trabalhar um dia, e nesse dia teve uma rebelião em Mogo 4, então veio aquela comitiva toda de Brasília, para tentar apaziguar a rebelião, e teve um problema de vazamento de esgoto, com falta d'água também, em alguns dos presídios que na época eu não me lembro. Aí foi o pessoal da SEDAI para tentar consertar. E tá vendo aquele pessoal todo trabalhando na rua, e aquilo chamou a atenção, porque eram 50 pessoas, caracterizadas por short e camisa, varrendo, né, roçando mato. Aí o pessoal de Brasília primeiro parou e falou assim, eu acho bacana o trabalho da comunidade fazer isso. Aí os caras, vem cá, Roberto, o pessoal de Brasília ali, eu não sei o que falar, então, só que eles estão achando que a gente é da comunidade. Eu falei, não, manda vir falar comigo. Eu sempre gostei muito de falar, assim, né? Eu tinha sempre, desde pequeno, assim, um espírito de liderança. Aí as pessoas vieram falar, poxa, que bacana a atitude de vocês, não tem ninguém para cuidar, né? É bacana, porque se ninguém da comunidade fizer, eu falei, não, a gente não é da comunidade não, a gente é preso. Ali do Plácido, sair para trabalhar, fazer esse trabalho e volta à noite. Aí o presidente do DPEM em Brasília ficou, é, que beleza, e achou um trabalho maravilhoso. E isso está passando o pessoal da SEDAI. Aí o diretor da SEDAI, que hoje é o diretor do interior, o senhor Duarte, olhou, conversou comigo, poxa, e daí, isso aí como é que é feito? Isso aí é feito assim, a gente sai para trabalhar e volta à noite. Vocês podem fazer isso? Eu falei, pode, a lei ampara, é semiaberta, a gente tem o direito de sair, trabalhar. E vocês acreditem que, olha o plano que Deus teve na minha vida. Esse homem levou, na época, o governador Garotinho, a ideia de botar a mão de obra de presos no sistema semiaberto para trabalhar na SEDAI. E eu hoje trabalho na SEDAI. Eu, em 2001, ganhei a minha liberdade e casei, teve o meu casamento, porque eu cumpri a terceira exigência do pastor, que foi arrumar um emprego. E fiquei no convênio. Na época, só trabalhava nesse convênio. Esse convênio existe até hoje, mas só o pessoal da semiaberta. Aí eu ganhei minha liberdade, fiquei desempregado. Me apavorei, mas eu falei, meu Deus, eu tinha 3 meses de casado, compromisso, pagando geladeira, televisão, montando casa ainda, né? Trabalhando na SEDAI, de repente, recebi meu pagamento, o cara falou, ó, acabou o convênio, você está de liberdade, isso é só para semiaberta. Foi a primeira vez que eu tive vontade de ser preso de novo, por incrível que pareça. Mas, como Deus já tinha brotado a semente dele no meu coração, eu me apeguei a Deus, falei, poxa, senhor, o senhor sabe desse problema, não tem como resolver, essa igreja é sua. Me contrataram e eu trabalho na SEDAI até hoje. Glória a Jesus! Você pode glorificar a Deus. Glorifique, irmãos. Só que não tinha havido uma conversão ainda. E trabalhando na SEDAI, eu fui cumprir férias de um companheiro e vinham me pegar aqui em casa. Eu não tinha hora para sair. Então eles me ofereciam um carro, vinha um motorista da SEDAI me apanhar. Eu tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair. Esse motorista, por incrível que pareça, era uma pessoa que frequentava centros. E ele vinha falando comigo. E na época eu devo ter dado alguma brecha não, eu abri uma porta inteira porque eu botei o diabo dentro da minha casa. Depois disso tudo que eu falei para vocês, esse homem foi parar dentro da minha casa e eu comecei a frequentar centro espírita, eu comecei a fazer oferendas pro diabo. E a minha esposa, acho hoje que movido por uma sabedoria, ela não aguentou e saiu de casa. Uma vez eu cheguei do meu trabalho e não tinha mais nada dentro de casa, roupa nenhuma, nem dela, nem do meu filho. E eu fiquei num desespero tremendo, acreditem, irmãos, mais desesperado no dia que eu ganhei minha condenação de 23 anos. Porque eu estava vendo aquilo tudo acontecer na minha vida de novo. E eu me prostrei de joelhos no chão, isso foi numa terça-feira. Me prostrei, chorava nos pés do Senhor e pedi a Ele um direcionamento, não tinha nenhum contato de como eu ia achar eles dois. E eles dois eram todos na minha vida. Na quarta-feira, é congregação na igreja que eu congrego, o Poço de Jacó. Eu fui para lá. Deus falou, vai para lá. Eu lá fui recebido pela irmã Luzia e outras irmãs de oração. Me oraram, eu me reconciliei com Deus. E aí, verdadeiramente, houve uma conversão na minha vida. E os varões, tem um culto de varões. E eles começaram a ir na minha casa a fazer culto e eles voltaram. Ela está aí, meu filho está aqui. E hoje eu tenho honra de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas a gente planta uma coisa, a gente tem que colher. E eu plantei muita coisa ruim. As drogas, a prostituição. Isso teve uma consequência. Então eu vou retornar agora em 99. Em 99, ainda lá dentro, todos os anos, a gente, por incrível que pareça, a parte médica dentro de um presídio é sensacional. Os equipamentos são de primeiríssimo, os médicos são os melhores possíveis. Acho até que, de repente, não deveria ser assim, mas é assim que funciona. E eu toda vez eu fazia exames de sangue, me cuidava, dentista. E nesse ano eu fui fazer um exame de HIV e o meu resultado deu positivo. Em 98 eu comecei a sair, conforme eu falei para vocês, e foi o ano que eu mais me prostituí. Eu estava vindo de uma cadeia, passando 8 anos preso, e não tinha Jesus no meu coração, e ia para a terra, mas saía com mulheres, mulheres e mulheres e mulheres. E a consequência do que eu plantei foi colher um vírus do HIV. A gente planta mamão e quer colher banana. Não é possível isso. Se você plantar mamão, você vai colher mamão. Se você plantar banana, você vai colher banana. Sempre vai ser assim. Então, eu colhi aquilo que eu plantei. Então, eu vou dar assim uma breve explicação, eu já estou terminando. A gente pega um vírus de HIV, que é um vírus que abaixa a tua imunidade. Você não morre de AIDS hoje. Morria na época do Cazuza. Mas abala. Se você não tiver uma estrutura forte, você vai embora. Então, a princípio eu tinha só o vírus do HIV, era uma pessoa sintomática. A doença foi evoluindo e aí você passa a ter a doença AIDS. Que é o quê? Você, a partir do momento que você tem o HIV, você se monitora com o tratamento à base de coquetéis antirretrovirais e à base de 2 exames. Um chama carga viral, que é para medir a quantidade de vírus que você tem no organismo, e o outro é o CD4, que é para medir a quantidade de defesa que o teu organismo vai te dar. A minha carga viral foi a 160 mil. Para vocês terem uma ideia, o Cazuza morreu com 130. Então eu estava, pelo médico, em fase terminal. Lá no Poço de Jacó, teve uma campanha do pastor Ricardo Barros de Belo Horizonte, que tem o Ministério da Cura. E esse homem ungido de Deus, foi 3 dias seguidos, essa campanha durou, e eu, nos 3 dias que foi chamado as pessoas para frente do púlpito, ele explicou o que ia acontecer ali. Ali ia acontecer, quem tivesse doente, os anjos do Senhor iam acampar ali, iam acontecer anestesias e as pessoas iam ser operadas. E assim foi feito. Várias pessoas foram lá na frente e eu fui lá na frente. Quando ele tocou a mão na minha cabeça, eu caí no chão. Ficaram várias pessoas na frente, várias pessoas caídas aqui assim, caídas. E ele passava por cima das pessoas. Passava por cima de um e opera, Senhor, opera, opera, opera, Senhor. Eu sei que quando ele passou por cima de mim, eu nunca tinha visto esse homem, nem muito menos tinha dado meu testemunho na igreja. Meu testemunho foi dado semana passada na igreja, porque Deus falou ao meu coração: eu fiz contigo, agora eu quero que você fale. E é o que eu estou fazendo. Então esse homem passou por cima de mim e voltou. E falou: troca o sangue dele, agora. Vai trocando, vai trocando, vai trocando, vai trocando. Troca o sangue dele agora, agora. Vai trocando, vai trocando, vai trocando. E eu senti alguma coisa acontecer dentro de mim. E várias pessoas foram curadas esse dia. Inclusive a minha esposa levantou da cadeira e andou como dali onde ela está até aquela parede ali. Só que ela perdeu a fé e teve medo. O que aconteceu com Pedro quando Jesus mandou ele caminhar nas ondas? E ela então ficou com medo, olhou para trás e procurou onde é que está a cadeira, onde é que está a cadeira. E ela aí caiu. Se não fosse o pastor, ela teria sido... O pastor apalou ela para ela não cair. E eu tinha feito um exame desse de CD4 e carga viral. E no final do culto eu fui lá, cumprimentei o pastor. Deus continue me abençoando nesse ministério. O meu problema é AIDS. Aí ele sorriu e falou assim: Jesus te curou. Eu falei: eu creio. Mas eu não posso chegar e falar um negócio desse sem ter uma base. Mas eu creio. E 15 dias depois ficou pronto o meu resultado de CD4. O meu CD4 estava altíssimo. Uma coisa que tem que ser baixa, você vai perdendo a imunidade. O meu CD4 estava lá em cima. E carga viral não tinha sido ficado pronto. Aí ficou pronto, me chamaram. Eu falei: eu vim pegar meu exame de carga viral. A moça falou: seu nome? Eu falei: Gilberto Scholz Leger. Aí ela ligou para alguém e ela falou: só aguarda aí que o chefe do laboratório quer falar contigo. Eu aguardei. Então, o que que aconteceu? Daqui a pouco veio o chefe do laboratório e falou: quem é o Gilberto? Eu falei: sou eu. Ele falou: você veio pegar o resultado de exame de carga viral? Aí pegou um papel, olhou para mim e falou assim: você tem certeza que você tem isso? Eu falei: tenho, faço tratamento desde 2003, tomo coquetéis. Ele falou: está havendo um problema. O que está havendo? Olha, ou a minha máquina está quebrada, ou você não tem nada. Glória a Deus! Ele falou para mim assim: está havendo um mistério. Aí eu sorri e falei assim: eu sei qual é o mistério. Ele: o que que é? Eu falei: não. Você se incomoda de a gente fazer uma outra colheita do teu sangue? Eu falei: não, perfeitamente. Toma, colhe aí. Então, no começo eu falei que vocês têm que ter fé. Tudo tem que ter fé. A palavra de Deus fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda ou de um grão de areia, um grão de areia é muito pequeno, irmãos, mas se você tiver essa quantidade de fé no seu coração, as coisas acontecem. Pode crer que acontece. Aqui eu trouxe mais para aqueles que têm pouca fé. Aqui está o resultado do meu exame, de 160 mil de carga viral. Para quem quiser depois, pode me procurar ali que eu mostro para vocês. E esse aqui é o exame do Hospital dos Servidores. O que o médico ficou abismado: está indetectável. Jesus me curou. Glória a Jesus. E esse Deus que me curou é o mesmo Deus, irmãos, de 2000 anos atrás, que curou o cego, que curou a mulher de fluxo de sangue, que ressuscitou Lázaro. Os milagres de Jesus são tamanhos que não tem todos eles na Bíblia, porque eles não caberiam na Bíblia. São milhares de milagres, e Deus quer fazer um milagre hoje na tua vida. Mas para isso, basta que você abra o seu coração. A palavra de Deus fala, você, em Crônicas, se você se converter dos seus maus caminhos, Deus opera. Isso está na palavra de Deus. Então, Deus fez comigo tudo o que Ele fez, que eu passei para vocês, e falou comigo: agora eu quero que você fale. E por isso, então, que eu estou aqui hoje, para dar esse testemunho para vocês, para que seja edificada a fé da igreja e a fé dos irmãos. Amém? Você pode glorificar a Deus. Eu agradeço o convite e a oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado. Se você ainda não serve esse Deus e você ficou impactado com tudo que foi falado aqui, vem até aqui à frente. A gente quer orar por você. O pastor quer fazer uma oração por você. Esse ministério dessa igreja quer orar por você. Eu acredito que o tempo do apelo aqui não seja um tempo muito grande. Por isso, não fica aí no banco, não. O medo foi o primeiro sentimento ruim lá em Gênesis do homem. Quando o homem se envergonhou, ele teve medo primeiro, antes da vergonha. Por isso, se você ainda não se converteu, se você não conhece esse Jesus e quer que ele opere na tua vida os milagres que ele operou na nossa, vem até aqui na frente. Se você... Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém que quer aceitar esse Jesus ou que quer voltar? Se você estava nos caminhos do Senhor e você, por uma fraqueza ou por você dar brecha como eu dei, você quer retornar, você quer se reconciliar com Deus, vem aqui à frente. O pastor quer orar por você. Não fique com vergonha, irmão. Não é vergonha servir a Deus. É uma maravilha. Não há mais ninguém? Glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas, pastor. Aleluia. Tem mais alguém nessa noite? Sim, pastor. Você que está chorando nessa noite aí, no seu banco, você que está aí, Jesus tem um propósito contigo, Jesus tem uma obra na tua vida. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Levante suas mãos onde você está aí agora, querendo aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, filho, filha. Levante suas mãos, o Senhor quer te abraçar, o Senhor quer te aceitar do jeito que você é, porque você é especial para Ele. Você é especial para Ele, não isso. Levante suas mãos e declare que o Senhor é na tua vida. Onde está a segunda pessoa nesta noite que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Você que está desviada também, ou desviado, filho, e quer retornar para a casa do Pai. Não tenha vergonha, porque o Senhor não tem vergonha de você. Alebrene que ele esfia na cala sábia. Igreja, fica de pé, já tem a segunda, pode aplaudir o Senhor aí. Aleluia! Vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Jesus está nesse lugar, quem crê, dá glória a Deus aí. Onde está a terceira pessoa nessa noite? A terceira pessoa que quer ser, a terceira pessoa pode aplaudir o Senhor nessa noite. Onde está a quarta pessoa? Onde está a quarta pessoa nessa noite que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Jesus não é religião, Jesus é a solução do seu problema. Você quer mudar de vida? Só quem pode mudar a tua vida é Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Começa a glorificar o Senhor, começa a dar glória a Deus nessa noite, igreja. Jesus está nesse lugar. Quem crê, diga glória a Deus. Oh, aleluia, Ele está aqui. Ele está aqui. Você quer ser curada nessa noite, receba a cura de Deus. Você quer andar nessa noite, anda em nome do Senhor. Queira nessa noite, creia no cura, na cura, no milagre. Sempre atentos permanecem em mim. Adore a Deus nesta noite, Ele está nesse lugar, pode adorar. Oh! E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Receba a cura. Mais alegria vem de manhã. Aleluia, Senhor. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Oh, aleluia, Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua nessa noite também está sem igreja a congregar e sentiu no seu coração em vir congregar essa igreja. Levante suas mãos porque eu quero te receber nessa noite como membro dessa igreja. Oh, você está sem comunhão, sentiu no seu coração a tua família. Você precisa de uma igreja a congregar, está em comunhão. Aleluia. E você sentiu no seu coração, vem aqui na frente nessa noite. Posso até chorar, mas alegria vem de manhã. Se abraça nessa noite, se abraça, se abraça. És Deus de perto, Jesus te ama. E não de longe, nunca muda. Tu és fiel, oh, papai, te adoro, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tá na palavra vai cumprir. Deus aliança, Deus te promete. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mulher de Deus, olha pra mim nessa noite. Você tá gravando aí, filho? Você tá gravando? Antes de falar, vocês crê? A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que vê ou que viu, mas que crê e que creu. Me dá na sua mão aqui. Está gravado. Tu está curada. Tu está curada. Tu vai voltar ou aqui, ou na catedral da comunidade evangélica Família Cristã, onde vai comportar mais de 5 mil pessoas, e você vai estar andando, testificando, junto com o teu esposo, para a honra e a glória em nome do Senhor. Tu está curada, mulher, receba a cura em nome de Jesus. Deus vai exaltar muito mais. Isso é a confirmação do teu testemunho, homem de Deus. São 3 almas hoje, mas se prepara, porque vai vir mais de 100 em nome do Senhor, porque Ele é Deus de promessa. Quem crê pode aplaudir o Senhor. Crianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vem cá, filhos. Vem cá, filhas. Vocês podem levantar a mão ao céu nessa noite, os 3? Tu pode levantar a mão, filhinho? Tu pode, filho, levantar a mão? Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito. Como o único e suficiente Salvador. Da minha vida. Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Diga, Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Levante as mãos para cá, erga as mãos para cá. Oh, Espírito Santo, Deus é fiel. Tudo com algo o diabo te roubou, homem. Tudo que o diabo te roubou, Ele vai vir rastejando e devolvendo tudo. Deus te dará em dobro. Oh, rebreme que ele é suyana naquela sábia. Essa cidade será pequena para vocês. Esse país será pequeno para vocês. Vocês vão cansar de viajar de avião, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti essas almas que estão Te aceitando como único e suficiente Salvador. Estão chorando, Senhor, mas um choro de alegria, Espírito Santo. Derrama Tua unção sobre os Teus filhos agora, nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, receba a unção de Deus agora. Sinto o calor de Deus da cabeça à planta dos Teus pés, filho. Recebe, filho, a unção de Deus na tua vida. Todo jugo, toda maldição foi quebrada. Seja nova criatura agora. Agora, nova criatura, seja nova criatura, seja nova criatura. Você pode aplaudir o Senhor?